algo por alguém. Volta a plateia que reclama, sempre chora palhaço por alguém que não te ama. Sei que estou no último degrau da vida, meu amor. Já estou envelhecido, acabado. Por isso eu muito tenho chorado. Se eu for pensar muito na vida, morro cedo, amor. Meu peito forte nele tenho acumulado tanta dor. As rugas fizeram residência no meu rosto. Não choro pra ninguém me ver sofrer de desgosto. Já sei a notícia que vem me trazer. Os teus olhos só faltam dizer: o melhor é eu me convencer. Guardei até onde eu pude guardar. O cigarro deixado em meu quarto é a marca que fumas. Confessa a verdade, não deves negar. Vendo as árvores reitar, folha que amadurece, caída no chão até quando o vento quiser. Sei qual é o destino desta folha caída. Vai rolar pela rua, não será protegida. Sofre como eu também, e não consigo achar ninguém. Tira o seu sorriso do caminho, eu quero passar com a minha dor. Pra você eu sou espinho. Espinho não machuca flor. Eu só errei quando juntei minha alma sua. O sol não pode viver perto da lua. Sei que amanhã, meus amigos vão dizer que eu tinha um bom coração. Alguém até há de chorar e querer me homenagear, fazendo de ouro um violão. Mas depois que o tempo passar, que ninguém mais se lembrar que eu fui embora. Por isso é que eu penso assim: se alguém quiser fazer por mim, que faça agora. Por isso é que eu penso assim: se alguém quiser fazer por mim.